Fecheiro 1. A Tenda Vermelha, Anita Diamant. Tradução de Rui Gabriel Viana Pereira e Paulo Guimarães Pedro. Terceira edição, Difel. Título original, The Red Tent, 1997. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura, Maria José Alegres, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos? Telefone 239-70-2630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Ela chama-se Dina, filha de figuras bíblicas bem conhecidas, Jacó e Léa. Conta-nos finalmente a sua própria história. Este romance revela as tradições e andanças das mulheres daquele tempo, o mundo da Tenda Vermelha, dando-nos uma perspectiva feminina de grande parte do livro do Gênesis. Começa com a vida das suas quatro mães, as quatro mulheres de Jacó, que a amam e cujos ensinamentos serão a sua força ao longo da vida. Uma vida que se revelará notável, simultaneamente amaldiçoada pela violência e abençoada pela bondade. É uma epopeia histórica, contada por mulheres e escrita sobre mulheres, que recria os templos bíblicos, os seus modos de ser, as suas vivências, os seus hábitos e costumes, até a sua linguagem, e simultaneamente nos revela sentimentos e emoções que são de agora, que são de sempre. É só aparentemente que A Tenda Vermelha é um livro antigo. Na realidade, trata-se de um hino à condição da mulher, no que ela tem de mais íntimo e mais profundo, e também à sua capacidade, e não só através da maternidade, de criar novos mundos e de desafiar velhas tradições. Anita Diamant. Anita Diamant é uma jornalista premiada cujos livros anteriores incluem The New Jewish Wedding, The New Jewish Baby Book, entre outros. Tem trabalhos publicados no Boston Globe, Parenting, McCall's Yankee, Reform Judaism, Self e Asada. Vive em West Newton, Massachusetts. Dedicado à minha filha Emília. Agradecimentos. Gostava de agradecer a Bárbara Haber, responsável pela secção de História das Mulheres Americanas da Biblioteca Arthur and Elizabeth Schlesinger, no Radcliffe College. Seguindo a sua sugestão, consultei um outro colega de Schlesinger, que teve a bondade de apoiar um projeto que extravasava largamente o âmbito das suas funções. Radcliffe College facultou-me ainda o acesso a uma maravilhosa investigação realizada por uma das suas alunas, Rebecca Wand. Agradeço ao Women Studies Department da Universidade de Brandeis ter-me recebido como bolseira convidada e ao Museu de Belas Artes de Boston a autorização para fotografar a estátua de Lady Senui. Ellen Grabiner, Amy Hoffman, Renee Loth e Marla Zorro, membros do meu grupo redatorial, dedicaram-me 3 anos de encorajamentos, leitura atenta, bons conselhos e amizade, apoio que muito agradeço. Os meus longínquos colegas, Eddie Myers e Valerie Monroe, acompanharam-me, sobretudo via e-mail, antes, durante e depois. Agradeço a Larry Kushner ter-me apresentado a Midrash. Pelas suas contribuições, agradeço a Iris Bass, professor Mark Brettler, Jane David Gnoyek, Judith Himber, Karen Kushner, Gila Langner, da revista Karam, Bárbara Pentzner, David Rosenbaum, Janice Sorko, do Museu de Belas Artes de Boston, e Diane Westin. Harry Diamant, meu irmão, Apresentou-me ao meu agente, Carolyn Jenks, que, por sua vez, me apresentou a Bob Wyatt, editor atento e de horizontes largos. Jim Ball, meu marido, foi de uma paciência infinita. A minha mãe, Helen Diamond, e a minha filha, Emilia Diamond, muito me encorajaram. Meu pai, cuja memória é uma bênção, sempre acreditou que um dia eu escreveria um romance.